astronauta libertado. Minha vida me ultrapassa em qualquer rota que eu faça. Dei um grito no escuro, sou parceiro do futuro na reluzente galáxia. Eu quase posso palpar a minha vida que grita, empreende e reproduz na velocidade da luz. A cor do céu me compõe, o mar azul me dissolve, a equação me propõe, computador me resolve. Libertado, minha vida me ultrapassa em qualquer rota que eu faça. Dei um grito no escuro, sou parceiro do futuro na reluzente galáxia. Amei a velocidade, casei com 7 planetas, o filho, cor e espaço. Não me tenho nem me faço. A rota do ano-luz, calculo dentro do passo. Minha dor é cicatriz, minha morte não me quis. Astronauta libertado, minha vida me ultrapassa em qualquer rota que eu faça. Dei um grito no escuro, sou parceiro do futuro na reluzente galáxia. Nos braços de 2000 anos, eu nasci sem ter idade. Sou casado, sou solteiro.